novas princesas por um mundo novo. O destino não quis, levou daqui e com toda a gente chorando por ti. O destino não quis. Das princesas por um mundo novo, o destino não quis, levou-te daqui, ficou toda a gente chorando por ti. O destino não quis, levou-te daqui, ficou toda a gente chorando por ti, e com toda a gente chorando por ti. Ora, muito bom dia a todos e a todas, e um feliz ano novo para todos e muita, muita saúde é o que eu desejo. Ora, então são 9:07 e vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Estou na presença de Lourenço com mais uma emissão, As Manhãs Românticas, a nossa primeira do ano, que eu tenho por título As Manhãs Românticas. Ora, então para quem começou a trabalhar, que já acabou as fériasinhas, que tenham muita coragem para o seu trabalho. E para quem viaja também, uma ótima viagem e tudo de bom é o que eu desejo. E para quem vem de Portugal, que rolem do Simão e que tenham tempo para cá chegar e a gente devagar vai ao longe, não é? Ora, então vamos começar com as nossas belas músicas e eu estarei aqui na presença de vocês até ao meio-dia. Então vamos já começar com vários artistas, com músicas românticas. Até já. E bom ano a todos e boa saúde e uma boa escuta na Rádio Arcanciel. horas e 13 minutos e continuamos então com Capa Negra, sempre a bombar. Vamos, temos que ir sempre a bombar neste ano de 2023, temos que bombar e bem. Então, força e uma ótima saúde para todos. Então, vimos de ouvir o Capa Negra. E então, quanto à nossa meteo, nós estamos com o tempo, hoje está um bocadinho de nevoeiro e estamos com 6 graus a 10, mas o sol vai descobrir à tarde, vai vir o tempo mais ou menos. Ora, então, e espero que vocês estejam todos bem daí, e se você quiser pedir um disco ou dar um bom dia ao animador ou para a rádio ou alguma coisa, só tenho a fazer o 02-38-43-48-00 e nós estaremos cá para passarem a sua mensagem. Então, e continuamos com as nossas belas músicas românticas. Da aldeia que me apaixonei, estavas tão bonita, de branco meu bem, com as asas de um anjinho, tão belas por trás de ti, e o amor de uma vida começou para mim. Essa imagem linda nunca mais esqueci. Parecias uma santa levando a dor. Tua beleza era tanta junto a Deus Senhor. Apaixonou-se para sempre

Acabamos de ouvir então Jorge Guerreiro, A Vida é Bela. Isso sei eu, que a vida é bela. Então, tudo de bom é o que eu desejo a todos e muita saúde. E vamos continuar com as nossas belas músicas. Continuamos com Jorge Guerreiro, Dança Comigo. Não desesperes, tem paciência. Não custa nada, não tem muita ciência. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu cima, mexe a cintura, dança comigo, dança comigo. Mãos pra cima, minha doçura, dança comigo, dança comigo. Mãos pra cima, well.

diga nada. Continuamos então com o nosso Toque Dança, Mamãe Eu Quero. Eu me

blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste. Tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Vimos de ouvir Tony Carreira, resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo, e vamos continuar com as nossas belas músicas, e vai ser Ruta de Marlene. Então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arconciel 96.2. E vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então, boa escuta, uma ótima saúde e um bom ano para todos. O amor que há em mim, meus desejos fatais, simplesmente para ti, são coisas banais. Tudo o que vês em mim ao final, eu nada significo. Achas normal eu te amar e dizer és minha vida? Eu afinal só existo para ser a tua fera ferida. O amor que há em mim

de todo o meu calor, nem deixo pedir. Eu ficarei se tiver uma razão para falar teu coração ou me deres um lugar na tua alma. Viver de manhã e acordar cedo, viver à noite ao deitar com medo. Mas por que tive medo? Mas por que viver cedo? A vida é incorrupta, a vida não paga multa. Há que expressar o amor. Quero viver de calor. Voar não acontece.

se é pedir demais. Por enquanto sabes bem que eu não sou capaz. Foi bom estar contigo, por isso não digo.

yeux j'ai appris, on n'a qu'un seul amour dans la vie. C'est la traversée du désert, pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Certains, je crie, reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. Malheureux, ça ne fait rien, ça ne fait rien, c'est pourquoi je crie, reviens, on va vivre la main dans la main, l'aventure avec toi, c'est si de dizer, já não quero sofrer, e à noite eu me prendo aos teus braços, entrego-me a valer, e sem saber porquê, eu nunca me arrependo do que faço, mas o meu coração ficou sem reação, porque não sente mais o teu bater, e só fico na alma, estas cinco palavras. Ter que te dizer, não sinto amor por ti, tudo mudou, e o que restou em mim foi um sonho de amor, pois finalmente vi que consigo ser feliz, e por não sentir mais nada, vou dizer na tua cara que não sinto amor por ti. Que apareças e até me enlouqueças, jamais irá haver uma mudança. Mas o meu coração ficou sem reação, porque não sente mais o teu bater. E só ficou na alma estas cinco palavras que agora eu vou ter que te dizer. Por não sentir mais nada. Mas por que tudo parecia dar certo?

11:37 e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Espero que estejam a passarem um ótimo dia na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Um bom ano para todos. E hoje já somos o 3 de janeiro de 2023. Isto passa a voar. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Então estamos à escuta de Ruth Marlene, não, Ruth Marlene, sei lá, Rebecca. E depois então vamos ficar com Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. O que a gente quer é amor, saúde e paz. Então, uma ótima manhã. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire?

não te quero. E de noite sonho contigo. Considero que um dia hei de morrer e o desespero que tenho de te não ver. Estendo o meu shine, estendo no chão o meu shine, estendo o meu shine e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima tua, que alegria me deixaria matar. Chorar, eu quero acreditar que tu mas que bom que está para passear. Passear contigo, amar e ser feliz. Amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é a brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Ora, pois é, meus amigos, é com esta linda música que eu acabo a minha missão, que tem pelo título As Manhãs Românticas. Espero que tivesse sido do seu agrado, e como foi a minha primeira emissão do ano de 2023, eu fiz aqui uma melangezinha com música portuguesa e outras e estrangeiras, e então muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram, e espero que vocês estejam todos bem e que desejo-vos um ano muito feliz de 2023. Então, queremos encontro aqui para sexta-feira próxima, se Deus quiser, com mais uma emissão, com o fim de semana à porta. Então, vou-vos deixar com a RTP Internacional. Aproveito bem o tempo, porque hoje vai estar mais ou menos. E vocês, cuidam-se bem de vocês, porque anda aí uma gripe que as pessoas não se estão a livrar dela. Façam muito, muito cuidado e tenham um ótimo dia. Tudo de bom é o que eu desejo. Bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Então, fico com a RDP Internacional para ouvir algumas informações lá de baixo. Até sexta-feira, se Deus quiser. Quanto bate, não sei a razão. Não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Onze horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira. 10 da manhã nos Açores. Esta hora nas notícias. É uma promessa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garante que vai tirar conclusões se a remodelação do governo não funcionar. O segundo período letivo arranca hoje e com ele arrancam também vários protestos no setor da educação. Sol em Portugal continental, nuvens na Madeira, com possibilidade de aguaceiros fracos, Açores, céu parcialmente nublado. Notícias, edição de Rita Soares. É preciso esperar, diz o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que é necessário aguardar para tirar conclusões sobre as escolhas do Primeiro-Ministro para o Governo. O Chefe de Estado deixa, no entanto, um aviso. Se as alterações de António Costa não garantirem a desejada estabilidade política ao país, é o Chefe do Executivo quem fica em causa. Vamos ver. Se isso funcionar, é uma boa ideia. Se não funcionar, retiraremos aí as conclusões. Isso cairá em cima do Governo e do Primeiro-Ministro. Foi essa a orientação que seguiu, não inovar, continuar a não mexer muito. Vamos esperar para ver. Palavras do Presidente da República esta manhã à chegada a Lisboa, depois da deslocação ao Brasil para a tomada de posse de Lula da Silva. Sobre a criação de um Ministério da Habitação, Marcelo Rebelo de Sousa espera que esta estratégia ajude a encontrar soluções para um grave problema social no país. Ouvido pela Antena 1, especialista em habitação e professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, Gonçalo Antunes, mostra-se para já pouco otimista, até porque, lembra, trata-se de um ministério que surge na sequência de uma polémica. Ela acaba por ser criada a partir de uma enorme confusão política no âmbito da TAP. E é isso que depois acaba por fazer com que este Ministério da Habitação fosse criado, ou seja, se isso não tivesse acontecido, se calhar continuávamos nós sem Ministério da Habitação. Então, neste momento nós já devíamos estar a discutir e a pensar era sobre os resultados dessa nova geração de políticas de habitação. Mais 5, 6 meses vai fazer 5 anos que foi apresentada e não devíamos estar a pensar e a refletir como é que vai ser implementada, não. Já devíamos estar a ver os resultados, ou muito próximos de ver os resultados. E isso efetivamente não está a acontecer. Portanto, mais importante do que o Ministério da Habitação, é preciso um conjunto de políticas que apoie as pessoas no acesso à habitação, direito à habitação e muito mais questões relacionadas com questões habitacionais. A tomada de posse de Marina Gonçalves enquanto Ministra da Habitação e de João Galamba enquanto Ministro das Infraestruturas está marcada para amanhã. Vai ser às 6 da tarde no Palácio de Belém. A remodelação governamental vai ser o tema da Antena Aberta já a seguir a este jornal. O dia em que começa o segundo período fica marcado pelo regresso dos protestos na educação. Há greves convocadas por 3 sindicatos do setor. A FENPROF decidiu retomar a paralisação ao trabalho suplementar. O Sindicato Independente dos Professores e Educadores convocou uma greve parcial e o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, o STOP, retomou uma greve por tempo indeterminado. Este sindicato, Joaquim Reis, concentrou-se ao início da manhã numa escola em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra. Cerca das 8:30 da manhã, durante uns 15 minutos, uma centena de professores e funcionários fazem um cordão em resposta à greve convocada por tempo indeterminado pelo STOP, Sindicato de Todos os Profissionais de Educação. Em causa, entre outros, a definição das carreiras ou os salários. Para André Pestana, dirigente do sindicato, nem o frio venceu a determinação de quem protesta. Numa zona aqui tão esquecida, tivemos cerca de 100 professores aqui desta escola à frente, num frio muito significativo, e que não se esqueceram de dizer ao Ministro e ao país que estão determinados e que esta luta vai continuar até que o Ministro revele algum bom senso, porque de facto, acima de tudo, é isto que está em causa. É uma escola pública de qualidade para todos. Esta é uma greve para levar à negociação. Não tem havido uma real negociação, há simulacros de negociação, isso todos os sindicatos denunciam essa situação, e nós achamos que, obviamente, com este tipo de mobilização que vai ser durante janeiro, que o Ministro vai ter que ser obrigado, por muito que se calhar que não queira, mas vai ser obrigado, e se no dia 14 tivermos 50 mil ou algo assim do género, ainda mais difícil será a sua situação de não querer negociar. As ações de protesto vão decorrer até 31 de janeiro, mas a luta irá continuar. Nós já mostramos total disponibilidade a juntar forças na manifestação de professores marcada para dia 11 de fevereiro com os outros sindicatos. Não nos move qualquer tipo de sectarismo, achamos que é esse o sentido da luta, ou seja, não é estar aqui com questiúnculas, o que nos move é o interesse de quem trabalha nas escolas. Com o protesto em crescendo para o STOP, cabe agora o Ministro da Educação aceder a sentar-se à mesa das negociações. Esta é uma greve que vai trazer problemas, diz o Presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas. Filinto Lima pede por isso a abertura tanto ao Ministério da Educação como ao Ministério das Finanças. Causa transtorno, mas é evidente que nós, as escolas, nós, os diretores, não podemos furar as greves. É um direito constitucional. O que nós pedimos é que, de facto, no mais curto espaço de tempo possível, a tutela, o Ministério da Educação, reúna com os sindicatos e que, de facto, apresentem uma solução, um fumo branco